delícia, hein? Vocês cantam comigo? Então vambora. Meu mundo, você é quem faz. Os verdadeiros cantores, você. Música, letra e dança. Tudo em você é fugaz. Tudo você é quem lança, lança mais e mais. E só vou te contar um segredo. Não, não, nada, nada de mal. Nada machuca nem cansa. Obrigada, minha gente.